Esse ano foi só travel. Esse ano foi só travel. Esse ano foi só travel. Esse ano foi só travel. Fala minha luz de brava. Bora prender o whisky na minha wave. Happy fate of pride. Yeah, parecendo com yeah. Chris Pratt. Agora eu jogo game pra desfrutando o prêmio. Bora pôr na lista pra poder frustrar. Pro meu hater preocupar. É claro que isso não se perde. Isso ficará pra sempre. Deus ouvindo as minhas preces. Daqui não levo nada. Quantos querem minha cabeça e me ver cair? Quantos querem minha alma e me ver sumir? Cansei de falsos amigos, empilhei de montes. Fingem querer bem, mas também querem me ver longe. Quero ouvir falar que eu já não respiro mais. Só não esperavam que eu seria capaz. Por isso eu foquei no prêmio, game me fez alcançar. Hoje coleciono pacos, maços, tantos que eu não sei contar. Tanto que não sei contar. Notas voando no ar, paisagens, hotéis, viagens, mansões, quebrando padrões. Esse ano faça travel, esse ano faça travel, esse ano faça travel, esse ano faça travel. Tá na minha lista de pra, bora prender whisky na minha wave. Happy fate of pride, yeah, parecendo com Chris Pratt. Esse ano faça travel. Esse ano eu faço travel, esse ano eu faço travel, esse ano eu faço travel. Tá na minha lista de prova. Bora prender whisky na minha way. Happy fate of pride. Yeah, parecendo com Chris Pratt. Parecendo com Chris Pratt. Yeah.